E essa é pra galera que gosta de tomar uma. Vamos beber, vamos beber, vamos beber, que a mata tá difícil demais. Essa é pra relembrar, viu? Galera do Campestre, bora Jó, bora César, família Freitas, Ninho nas teclas, bora Ninho, bora Ninho. Em vez de você ficar pensando nele. E aí, bora cantar, vai. Em vez de você viver chorando por ele. E aí? E pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele. Não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com o destino da felicidade, da felicidade. É você. Bora cantar, vai, vai. E pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Bora mim, bora mim. Abraçar no house, primeira opção. Aí o Mills, meu parceiro Rodney. Chora não que passa, vai. Isso é Moisés Santana, gente. Se lembre que eu há muito tempo te amo. Te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com o destino da felicidade, da felicidade. Bora tomar uma, vai. Pra mim é você. E aí, vai. E pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Machuca, vai, machuca, vai. Machuca. MF Produções e Eventos. Alô, Matheus.